Aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 113ª emissão de Quotras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos nos centrar numa comemoração efetuada na passada quarta-feira, 28 de março, dia em que Stefani Joan Angelina Germanotta comemorou 26 primaveras. Feliz aniversário, Stefani! Espero que não fique aborrecida com esta entrega atrasada de parabéns. A jovem norte-americana, nascida mais concretamente em Nova York, é conhecida no panorama musical por Lady Gaga. Iremos nos centrar nos 10 singles oficiais, não incluindo colaborações ou promocionais, mais recentes da cantora. Sem querer, com certeza, plagiar o top 10 da Video Hits 1 a VH1, ou muito menos, o top 10 Antena Web. Iniciamos com Paparazzi, o quinto e último single de The Fame. Portanto, como será fácil concluir, será a única alusão ao álbum de estreia de Gaga, lançado em 2008. No ano seguinte, apareceu nas bancas o terceiro Extended Play, ou EP, intitulado The Fame Monster, cujo single de apresentação fala de um bad romance. Je donne amour et je veux ta revanche. Je donne amour. Extraído de The Fame Monster, causou furor a dobrar, dado que Gaga contou com a colaboração de Beyoncé Knowles no sucesso Telephone. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. I know that we are young, and I know that she may love me, but but I just can't be with you like this anymore. Alejandro. Até à aparição de Mary the Night, o videoclipe da próxima melodia foi talvez o mais longo da carreira de Germanotta, que se despede dos seus amantes em Alejandro. Entre as 10 faixas reproduzidas hoje na nossa agulha, a próxima será muito provavelmente a menos reconhecida entre os amigos ouvintes. O single foi comercializado apenas nos mercados britânico, canadiano e australiano. Incluído também no EP The Fame Monster, tem o título Dance in the Dark. We'll be right back.

Judas, Judas, ah, Judas, Judas, ah, Judas, Judas, ah, Judas, ah, Judas. A polémica continuou a marcar presença nas músicas de Lady Gaga. No single seguinte, a jovem incomodou diversos grupos religiosos com o tema Judas. When he comes to me, I am ready. I wash his feet with my happiness. Forgive him when his tongue lies to his brain. Even after three times he betrayed me. Apenas um single promocional de Born This Way, mas devido ao enorme sucesso no mundo digital da música, passou a aparecer nas bancas como o terceiro single oficial do referido álbum. O poema retrata os últimos momentos das nossas vidas e tem o título The Edge of Glory. There ain't no reason you and me should be alone tonight, yeah. Take me home tonight. que acompanhou o próximo single tornou famoso Joe Calderon, um alter ego de Gaga criado pela própria. Baseada num sample de We Will Rock You, faixa dos Queen datada de 1977, conta com a colaboração de Brian May, guitarrista da banda rock britânica. Fiquemos com You and I. It's been a long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. You taste like whiskey when you kiss me. I would give anything again to be your baby doll. Já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a Stephanie Joanna Angelina Germanotta, Lady Gaga, que nasceu a 28 de março de 1986 e por isso comemorou 26 anos na passada quarta-feira. Uma jovem que ainda está na flor da idade, que a sorte e o juízo a acompanhem. Parabéns mais uma vez! Entre os 14 singles oficiais comercializados até agora pela jovem Gaga, no nosso espaço de hoje escutamos os 10 mais recentes. Iremos encerrar com o 5º e último single do álbum Born This Way. O respectivo videoclipe foi envolvido numa prolongada campanha de publicidade na internet, modernices, amigos ouvintes, e tem 13 minutos de duração. Casemos com a noite em Marry the Night. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. I'm gonna marry the night. I won't give up on my life. I'm a warrior queen. Live passionately tonight. I'm gonna marry the dark. Gonna make love to the stark. I'm a soldier to my own emptiness. I'm a winner.